Pasta 36. Faixa 1. Encontro 34. Fungos. No encontro 34, vem reunir-se a nós, animais, o segundo dos três grandes reinos multicelulares, os fungos. O terceiro é o das plantas. Poderia surpreender, a princípio, que os fungos, tão parecidos com plantas, sejam parentes mais próximos dos animais do que dos vegetais, mas comparações moleculares não deixam dúvidas. E talvez isso não seja assim tão surpreendente. As plantas importam a energia do Sol para a biosfera. Os animais e os fungos, cada um a seu modo, são parasitas do mundo vegetal. Os fungos são um afluxo imenso e importante de peregrinos, com 69 mil espécies descritas até agora, de um total estimado de 1,5 milhão. Os cogumelos comestíveis ou venenosos dão uma impressão errada. Essas conspícuas estruturas parecidas com plantas são as pontas produtoras de esporos do iceberg. A parte que mais trabalha no organismo componente do cogumelo fica no subsolo, uma rede crescente de filamentos chamada hifa. A coleção de hifas pertencente a um fungo individual chama-se micélio. O comprimento total do micélio de um fungo individual pode ser medido em quilômetros e estar espalhado por uma área de solo substancial. Um cogumelo é como uma flor que cresce numa árvore. Mas essa árvore, em vez de ser uma estrutura alta e vertical, espalha-se no subsolo como as cordas de uma gigantesca raquete de tênis nas camadas superficiais do solo. Os anéis de fada são um vívido lembrete desse fato. A circunferência do anel representa a extensão do crescimento de um micélio espalhando-se a partir de um ponto central, talvez originalmente um único esporo. A borda principal circular do micélio em expansão, a moldura da raquete, é a borda da alimentação, onde são mais ricos os produtos decompostos da digestão. Eles são uma fonte de nutrientes para a grama, que por isso cresce mais luxuriante em torno do anel. Onde há corpos frutíferos, cogumelos ou quaisquer das dezenas de espécies de fungos aparentados, eles tendem a crescer no anel também. As hifas podem ser divididas em células por septos transversais, mas algumas não são e os núcleos contendo DNA pontilham a hifa em um sincício, ou seja, um tecido com muitos núcleos não divididos em células distintas. Encontramos outros sincícios no desenvolvimento inicial da drosófila e na teoria de Hadze sobre a origem dos metazoários. Nem todos os fungos possuem um micélio filamentoso. Alguns, como as leveduras, reverteram as células únicas que se dividem e crescem em uma massa difusa. O que as hifas, ou as células de levedura, fazem é digerir aquilo em que elas estão enterradas, seja lá o que for, folhas mortas e outras matérias em decomposição, no caso dos fungos do solo, leite coalhado, no caso dos fungos que fazem queijo, uvas, nas leveduras de fazer vinho, ou os pés de quem pisa uvas, se por acaso sofrer de pé de atleta. A chave para a digestão eficiente é expor o alimento a uma vasta área de superfície absortiva. Nós fazemos isso reduzindo a comida a pedaços pequenos com a mastigação e passando os fragmentos por um trato digestivo longo e espiralado, cuja área, já grande, é aumentada por uma floresta de minúsculas projeções ou vilosidades que recobrem seu revestimento. Cada vilosidade, por sua vez, tem uma borda cerdosa de microvilosidades semelhantes a pelos, e desse modo a área absortiva total do intestino humano adulto tem milhões de centímetros quadrados. Um fungo, como o apropriadamente chamado phallus, ou cogumento Agaricus campestris, espalha seu micélio por uma área semelhante de solo, secretando enzimas digestivas e digerindo o material do terreno onde ele se encontra. O fungo não anda por aí devorando alimentos e digerindo-os dentro do corpo como fazem os porcos ou os ratos. Em vez disso, ele espalha seus intestinos na forma do filamentoso micélio direto pelo alimento e o digere no local. De quando em quando, hifas juntam-se e constituem uma estrutura sólida única com forma reconhecível, um champignon ou um fungo amanita venenoso ou um urupês. Essa estrutura produz esporos que o vento levanta e carrega para longe, espalhando assim os genes que produzirão novos micélios e, por fim, novos cogumelos. Como se poderia esperar de um novo afluxo de 100 mil peregrinos, eles já se juntaram uns aos outros em grandes subcontinentes antes de se reunirem a nós no Encontro 34. Todos os principais subgrupos de fungos terminam em miceto, que em grego significa cogumelo. Em alguns casos, se usa micota. Já há um tipo de condição intermediária entre animal e fungo. Os dois maiores e mais importantes desse subcontingente dos peregrinos fungos são os ascomicetos, ascomicota, e os basidiomicetos, basidiomicota. Os ascomicetos incluem alguns fungos famosos e importantes, como o penicillium, o mofo a partir do qual Fleming descobriu acidentalmente o primeiro antibiótico e quase o ignorou, até que Florey, Chen e seus colegas o redescobriram 13 anos mais tarde. A propósito, é uma pena que o nome antibiótico tenha vigorado. Esses agentes atacam bactérias e não vírus, e se tivessem sido chamados de antibacterianos em vez de antibióticos, quem sabe os pacientes parassem de exigir que os médicos os prescrevessem contra viroses, uma medida inútil e contraproducente. Outro ascomiceto ganhador do prêmio Nobel é o Neurospora crassa, o bolor com o qual Bradley e Tatum formaram a hipótese um gene, um enzima. E há também as leveduras benéficas aos humanos, como as quais fazemos pão, vinho e cerveja, e a danosa cândida, que provoca doenças incômodas, como a vaginite, candidíase. Os cogumelos comestíveis do gênero morquela e afins e as caríssimas trufas são ascomicetos. As trufas são tradicionalmente localizadas com a ajuda de porcas, fortemente atraídas pelo cheiro do que parece ser alfa-androstenol, um feromônio masculino secretado pelos machos suínos. Não está claro porque as trufas produzem essa pista letal. Mas talvez, de algum modo interessante, ainda por descobrir, isso explique o motivo da atração gastronômica que elas exercem sobre nós. A maioria dos fungos comestíveis e dos famigerados fungos venenosos ou alucinógenos é de base de homicetos, champignons, cantarelos, boletos, chitaques, coprinos, comatos, chapéus da morte, amanitas, faloides e os do gênero falaleles, ou os urupés, ou chapéus de cobra, os licoperdos. Alguns dos corpos produtores de esporos desses fungos podem atingir tamanhos impressionantes. Os basidiomicetos também têm importância econômica como causa de doenças de plantas conhecidas como ferrugem dos vegetais e ferrugem dos cereais. Alguns basidiomicetos e ascomicetos, assim como todos os membros de um grupo especializado chamado gloromeromicetos, colaboram com plantas para suplementar os filamentos das raízes vegetais, como a micorriza, uma história notável que contarei em poucas palavras. Vimos que as vilosidades dos nossos intestinos e os filamentos do micélio de um fungo são delgados para aumentar a área da superfície usada na digestão e absorção. Exatamente do mesmo modo, as plantas possuem numerosos filamentos nas raízes para aumentar a área da superfície responsável pela absorção da água e dos nutrientes do solo. Mas o fato assombroso é que a maior parte do que parece ser filamentos da raiz não pertence à planta propriamente dita. São, na verdade, partes de fungos simbióticos cujo micélio é parecido com raízes e funciona como tais. São as micorrizas e um exame atento revela que existem vários modos pelos quais o princípio micorrízico foi implementado, modos esses que se desenvolveram independentemente. Uma parcela considerável da vida vegetal em nosso planeta depende totalmente de micorrizas. Em uma proeza ainda mais impressionante de cooperação simbiótica, basidiomicetos e ascomicetos, também em evolução independente, formam associações com algas ou cianobactérias para criar líquens, fascinantes confederações que podem realizar muito mais do que cada parceiro por si só, bem como produzir formas corporais incrivelmente diferentes da forma corporal de qualquer um dos parceiros. Há quem confunda líquens com plantas, o que não está tão longe da verdade, pois também as plantas, como veremos em O Grande Encontro Histórico, fizeram originalmente um pacto com micro-organismos fotossintéticos para produzirem seu alimento. De forma imprecisa, podemos conceber os líquens como plantas em processo, forjadas a partir de dois organismos. Quase poderíamos dizer que os fungos cultivam culturas capturadas de fotossintetizadores. A metáfora beneficia-se do fato de que, em alguns líquens, a parceria é, em grande medida, cooperativa e, em outros, o fungo é mais explorador. A teoria evolutiva prediz que os líquens, dos quais a reprodução do fungo e a do fotossintetizador andam lado a lado, formam, em geral, relações cooperativas. Líquens nos quais o fungo apenas captura organismos fotossintéticos disponíveis no ambiente, presumivelmente têm mais relações explorativas, e parece que isso ocorre na prática. O que me fascina especialmente nos líquens é que seus fenótipos, ver o conto do castor, não se parecem nem um pouco com o fungo, aliás, nem como uma alga. Constituem um tipo muito especial de fenótipo estendido, criado a partir da colaboração de dois conjuntos de produtos gênicos. Na minha visão da vida, explicada em outros livros, tal colaboração, em princípio, não difere da colaboração dos genes próprios de um dado organismo. Somos todos colônias simbióticas de genes, genes que cooperam para tecer fenótipos ao redor de si.